O sol coloreava a barra do dia, seus raios eram cristais. A lua meio a contragosto fugia, mas antes olhava pra trás pra se despedir. Então explode o dia e tira a gente da cama, na cidade grande, nas pequenas ou no pampa. Então explode o dia e tira a gente da cama, na cidade grande, nas pequenas ou no pampa. Um passarinho sai do ninho e canta uma canção de amor para o sol. Pessoas tomam café com leite e sentam pra ler o jornal antes de sair. E vão de carro ou de ônibus, a cavalo ou a pé. E vão alegres ou vão tristes, e vão do jeito que der. E vão de carro ou de ônibus, a cavalo ou a pé. E vão alegres ou vão tristes, e vão do jeito que der. Passarinho sai do ninho e canta uma canção de amor para o sol. E as pessoas tomam café com leite e sentam pra ler o jornal antes de sair. E vão de carro ou de ônibus, a cavalo ou a pé. E vão alegres ou vão tristes, e vão do jeito que der. E vão de carro ou de ônibus, a cavalo ou a pé. E vão alegres ou vão tristes, e vão do jeito que der. Coloreava a barra do dia.